Metrópolis 810, aproximadamente 4-3 milhas da pista, 9-6. Entre pouso no zero, pouso no 9-6. Minas Gerais em Salvador, sendo estrada encerrada em São Miguel, 201. Na 6200, informo do ano das condições do campo, 800 de teto, 4 mil visibilidade, chuva leve. Condições no momento do campo são 810 de teto, 4 mil visibilidade e chuva leve. Zero, autorizado até 2100, ajuste no 06, livre LS, retorno estabilizado. Cartesias 6200, reporte estabilizado. A minha dúvida seria identificação de chegada mais, e você paralisa 050. Localizador 6200. 6200, Sumitor 1195. Corre 6200, localizador da guarda do Vale. 6200, você tem aproximação, reporte visual com o campo. Boa tarde. 6200, informa o pista úmida. Gente, 6200. 6200 informa sinal de rádio impacto sobre marcador de terra. Lá está agora, eu estou aí a 1340 pés. Bem, ele virou posição no zero, vento calmo. Ele virou posição no zero, 6200. Scan 3804, acione identificação, chegada Mari, isso para o nível 050. Dois está livre, final do procedimento, desce para 2000, ajuste no 096 e encosta no localizador. Torno 455, desce ao 7303, o ajuste no 096, número 2, Bom, 9.8, grato, bom dia, 3 1 na janta. Boa tarde, contato radar decolagem, subou para o nível 340, após 2.000 autorizado, Leda. Boa tarde, após 2.000, Leda, 3 1 na janta. Pode dizer o seu voo aduno, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, é o número 2 na aproximação. O procedimento da final, encerra o seu 366, descida agora para 2510. Está autorizado em capa. 132 no meio? Meu, 132 no meio, acione a identificação, está autorizado em TAP, está para o nível 050. Port 207, Borne East 1500, call Polar Approach to test 119 at that point. 19, have a nice arrival for 207. Bruno 962 completa final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 2019, departure control, good afternoon, Azul 4207, airborne, dial departure, checking in. Command Azul 4207, radio contact, flight level 340, flight heading late intersection. Roger, climb up to 340, heading late intersection, Azul 4207. Gol 1962, não está na final. 1962, fechamento de produção, reporte passando externo, baixado travado, traço 69, estado. Reporte lá no externo, baixado travado, 1962. 1556, para informação, aeronave que está lá à frente, meio perfil de saída, meio destino, em nível inferior. Passando externo, bom, trem baixado, travado, bom, 1962. 1962, visual para o campo? Ainda não. Crente, eu posso visual. 3804, está autorizado, final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste no 016, informe no localizador. Estou no 455, completa a final do procedimento, torre 11895, tempo oposto. Torre Salvador, voo 455. Torre 455, continua a aproximação, reporte passando externo, baixado, trabalho. Trabalho está chato sobre o campo, já? Negativo, sem chuva sobre o campo, nenhuma divisão. Obrigado. Negativo, ainda não. 1191, chama agora Recife, 1251 e alterna 133 decimal 25. 62 livre pós, continua 0,2, 0,0 graus, 0,31. Livre pós, 9,0. Pós 556, né? Fala aqui que é possível, é livre? Após a passagem do tráfego na sala, o Boeing 737 visual com bem. Alinha uma até cabeceira na zero. Pesado, tá 3-2 no meio, direto do 1. Pois está, se o senhor desce para 2000, ajuste agora 1-0 no 5. 4207, contact 9610, frequency 125.1, if unable 133.25. Have a nice day. Mais 62, fala 05, livre direito, chama em sol em 1211. Cinco, cinco, meia, livre decolagem, sistema zero, vento variável, 3 horas. Pode ser que você comer com a autorização de decolagem? Dado o vento variável de 3 nós, 1 a 0. Quanto é 455 é a parte do ideal ou a do campo? 455. Bom, 556, decolagem ao 07, não encontrou nenhum, 99, decimal 8, um bom voo. 19-8. Desvio, tem 3-2-1-6, após desvio, retomador. Autorizado, tem 3-2-1-6. Salvador, gol no 5-5-6. Salvador, gol 1-5-5-6. Sane, código postal normal 4-0-0-6. Suba para o nível autorizado. Livre pouso, 10502, 10 graus, 049, comprei embaixado travado. O código 5075, na posição normal, subindo para o nível 360, está autorizado o LEDA. Faz a passagem do meio, mas nem manter casa pelo 10. Zona 44 está reautorizado, descida para 3 mil pés, lojista 9095, vai seguir tráfego da companhia 8 milhas à sua frente. Livre da restrição. 1804, 2 milhas para o Serra, completa final e chama a torre 118.95. 118.95, tá 3804. Bom, 1455, escola 08, livre direito, chama escola em 1-2-1-1. Dor, tá 3804, leva abaixado e travado. 3804, tem que ser aproximação, abaixo, está livre. 3804. Dois, um ao meio, está livre a final do procedimento, informe estabilizado. 5, livre de decolagem, 1-0-0-2-0-0 graus, 0-4-9. Curvando a esquerda para evitar formações, vai voar na proa 170 por umas 25, 30 minutos. Voo 1-5-5-6, está livre de desvio. Ajuste, por gentileza, 3804. 0015-3804. 0153804. Desça para 2000 pés, seguindo o tráfego da companhia e está autorizado a final do procedimento. Azul 4076, acione a identificação, voe direto em TAP, desça para o nível 050. 4 3804, livre pouso, 90 ventos 2, 90 graus, 031. Livre pouso, 90, tá 3804. 3895, decolada 10, chama controle, em 19 decimal 8, bom voo. 198, boa noite, bom dia. Controle, boa tarde, 3895, decolado da Elleda Motiva. Boa tarde, 3895, contato radar, suba para o nível 340, vou direto Leda da Presente. Leda da Presente, subindo ao 340, 3895. Voo 1556, apoio de desvio, voo direto Mótiva, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. Alterna 251 e alternado 133 decimal 25. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4463. Decolou perfil da El Coral. Da El Coral. Área Azul 4463, contato radar decolagem, suba para o nível 180, está autorizado o Coral da Presente. Coral da Presente, Azul 4463. Então, 3144, reduza para aproximação. Chame agora a Torre Salvador, frequência 1 18.95. 18.95, Salvador, TAM 3144, passou Duna. Boa. 4-4, continua a aproximação, é ponte do externo, vai estar travado. Passarei 3144. Língua 0136 nos corredores, o ajuste em Salvador 1015, Alfa Tango Delta. Tem pessoas a bordo, Alfa Tango Tango? Externo, baixar, travar, TAM 3144. TAM 3144, tráfego em Manaus, estado, é a ponte com visual, com campo. Visual, 3144. 3144, com campo, está livre. Boa. Número centro Recife, frequência 1251 e alternado 133.25. Vai. 4-4, livre pouso, 0.90 graus, 0.49. Livre pose, TAM 3144. Ah. 2-1-6-1-2-1-1. Azul 4463, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. 1251-3325, alternado, azul 4463. 4, a linha de Cosmo 0.1, 0 graus, 0.3. O 4076 completa final, torre 118.95, tem um voo. 118.95, boa tarde, obrigado. Voador, boa tarde, 4076, 3 milhas para o externo, estabilizado e alerta. 4076, qual a situação de externo, vai estar aqui na base? 4076. Decolado. Decolado 23, não encontrou nenhum, 99 de 18. 19, 8, 4. Salvador, gol 864, decolado, passando. Passar 2000 na Pucacajou. Salve, gol 864, contato radar decolagem, suba para o 370, sai da Puca. 370, com 1864. Entra aqui no estado, vai finalizar o função. Ah, escutando agora, 340076, para informação, pista úmida, livre, positivo, 0.190 graus, 049. Para informação, uma aeronave fazendo cheque na taxa e golf, livre até a Fox, por gentileza. 340076 vai livrar via Fox, com autorizado na 190. 076, solo 27, livre direito, chame solo em 1211. Está 3290, acione a identificação, foi na próxima etapa e desça para 050. Ponto 64, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Juliette Lima, chefe na frequência 19.8. E Papa Tango Lima, Juliette Lima, acione a identificação, chegada a Amã, a torre de vivo em apoio de Amã, desça para o nível 050. Alfa Tango Tango, está autorizado para a rotatória. Tango Tango, controle. 3290, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 pés o ajuste 905, informe no localizador. 2000 pés, 905, como no localizador, o procedimento dele é precisamente na 3290. Papatango Lima, Juliette Lima, quantas milhas para efetuar o desvio? Pode desvio, vai direto do dono, Lima, Juliette Lima. Alfa Tango Tango, tá visual com campo? Autoriza meu pé, eu mando com Alfa Tango Tango. Autorizado, no meu pé, você tá visual no, com campo? Ainda não, eu dou uma movidinha aqui, mas vamos furar ela aqui já. É, te informe quando visual, Alfa Tango Tango. Vai informar. Agora sim, senhor, visual, alvo da Tango. Chame Torre Salvador, frequência 1118.95, tem um pouso, alfa Tango Tango. 1.95, bom trabalho, senhor, graças. Boa tarde, é o papai.